estamos de volta, ouvintes, depois desse tema que acabamos de ouvir. Um tema aqui na voz de Fernando Maurício, chamado Morinha da Travessa. Vamos seguindo com mais três temas. Para fechar a edição de hoje do nosso Diga Lá, Sr. Fado, Hermina Silva com o Fado da Sina, Beatriz da Conceição com Pomba Branca e, por fim, Mafalda Arnou com Quase Imortal. Assim se fecham as portas de mais um Diga Lá, Sr. Fado, que vai regressar amanhã, à mesma hora, às 18h. Para si, ouvinte, uma boa tarde e até amanhã, às 18h. Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Pomba branca, já perdi o teu voar naquela terra distante. Toda coberta por mar, pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta por mar, fui criança e andei descalço, porque a terra me aquecia e eram longos os meus olhos. Quando a noite adormecia, vinham barcos dos países e eu sorria de os sonhar, trazia.